os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. O termo boogie-woogie surgiu de uma expressão utilizada por um cantor de country blues chamado Blind Lemon Johnson. Boogie-woogie, que significa uma festa quente, diversão musical. Outras variações foram utilizadas por guitarristas como Albert Smith e John Lee Hooker, que usava termos como guitar boogie e boogie chilling para se referirem ao ato de tocar guitarra. A música boogie-woogie tem como característica marcante o piano tocado num compasso bem rápido e dançante. Little Richard, You Make Me On A Show. Now that I got You've been so good to me. You know you make me wanna shout. Venus in Blue Jeans. 1966. Tremolos, even the bad times are good. Yeah.

Barry, The Crying Game. I know all there is to know about the crying game. I've got my share of the crying game. Caixinha de surpresa. Where it may rain or storm, yet I see. summer place. Your arms reach out to me, and my heart is free from all care. Blessed with love, and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their Em 22 de novembro de 91, Freddie Mercury corajosamente anuncia para o mundo que é portador do vírus HIV. 2 anos depois, sua longa luta contra a doença termina pacificamente em casa, cercado pelos amigos e pela família. Em abril de 92, Roger, Brian e John realizam um gigantesco concerto ao ar livre na Inglaterra para celebrar a vida de Mercury e lhe dar um último adeus. Queen, Radio Gaga. Sandy Martinez, Reach. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart, and I'll do whatever. Aos 16 anos, Robbie, influenciado de novo por sua mãe, começou a fazer vários testes e audições para ingressar na carreira artística. Enquanto não conseguia, trabalhou como vendedor, mas não tinha muito jeito para a coisa. Ele falava mal dos produtos para os clientes e acabava não vendendo nada. Depois da carreira frustrada de vendedor, finalmente conseguiu entrar no ramo artístico. Robbie havia passado num teste para integrar a primeira formação do Take That. Robbie Williams, Advertising Space. stopped going. The whole world shook. The storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death. To sell the world your last breath. You're still fighting. Price, R. Kelly e Mr. Biggs, Friend of Mine. 1998. You see, I was there when chips was going down. You know I know. she betrayed me, caught him with her coming in from out of town. Tell me why. Can't believe he slept with her behind my back. Oh, oh, oh. I went out on a limb. I even covered up to keep his thing intact. Yeah. What it had in me, yeah, was something real that's so hard to come about. Oh, oh, oh. But it betrayed me. There was a photo in some laundry that I found. Oh, but I don't want you, no, no. O grupo Destiny's Child foi o único duas vezes vencedor no quesito Melhor Grupo de R&B da década com as canções Say My Name de 2000 e Survival de 2001. O trio que lançou a mais nova diva da Black Music, Beyoncé Knowles, pelo menos faz jus aos prêmios. Destiny's Child, Emotion. 2001. Esta é só pra você. Collins, Another Day in Paradise. 1990. Thank you.